uma nova história. Ele escreveu pra mim. Oh, ele tem as chaves do princípio e do fim. Em seu poder eu sou filho amado. Pois nada é impossível para o meu Deus. Confio em sua palavra e vou viver o que era impossível. Pois nada é impossível para o meu Deus. Pois nada.